Lembra do menino, quantos meninos iguais? Lembra do menino, hoje já não é menino mais. Filho das falhas sociais, sem passar dos 30 já é lucro demais. Vi vários meninos que nem eles sucumbi. Alguns já são pais, outros tanto faz, não tô mais aqui. Vários aqui jaz, outros tão atrás, de Alcatraz. Mentes criminais querendo sair. O homem na estrada recomeça sua vida. Mas que vida se ele nunca teve atenção devida? Sem guarida, sem ensino, qual a chance do menino no sistema assassino e genocida? Sai na captura, outra viatura. Jura que ele tinha arma na cintura, mas era mentira, mesmo assim atira. A bala perdida encontra a pele escura. Ficou claro, a gente sabe bem quem a bala procura. Colecionador de cicatrizes, entre dores tudo que ele viu nessa estrada. Sempre grande, mas age na boca pequena. Eu lembrei nas antigas, nós roubamos uma bolsa pequena. Ó os ganhos que pena, na altura da penha caiu um de nós. Que o menino se armou pra ser caçador e não mais a caça. Quando vê viatura com a Glock no punho, o dedo coça. Medo de nada, ódio do mundo e amor à raça. Foi tu que costurou, eu só vesti a carapuça, yeah. Mas domingo passado, eu bati meu tambor. Pedi perdão a Deus e amém. Me veio nós menor, pensando em ser feliz. No radinho tocando o trem. E eu vou fazer de novo, e eu vou fazer melhor. Até a minha hora de partir. E eu vou fazer chorar, quem fez os meus chorar. Fazendo os meus daqui sorrir, é. E nós tamo aí, de Porsche, casa própria. Danone pros menorzinhos, reescrever mais história. Dias de luta, hoje é só glória. Se quiser saber do resto, pergunta